camarada, canta, canta, camarada, canta, canta que ninguém te afronta, canta que ninguém te afronta, que esta minha espada corta, que esta minha espada corta, dos copos até à ponta, dos copos até à ponta. Faca de ponta, com uma faca de ponta, se hei de morrer amanhã, se hei de morrer amanhã, morra hoje tanto monta, morra hoje tanto monta. Navalha, na ponta de uma navalha, toda a vida hei de dizer, toda a vida hei de dizer, morra o homem na batalha, morra o homem na batalha. Viva a morte e trema a terra, viva a morte e trema a terra, daqui ninguém herdou, daqui ninguém herdou. Quem há de tremer na guerra, quem há de tremer na guerra, sendo um homem como eu sou, sendo um homem como eu sou. Canta, canta, camarada, canta, canta que ninguém te afronta, canta que ninguém te afronta. Que esta minha espada corta, que esta minha espada corta, dos copos até à ponta, dos copos até à ponta. Faca de ponta, com uma faca de ponta. Se hei de morrer amanhã, se hei de morrer amanhã, morra hoje tanto monta, morra hoje tanto monta. Tenho sina de morrer na ponta de uma navalha, na ponta de uma navalha. Toda a vida hei de dizer, toda a vida hei de dizer, morra o homem na batalha, morra o homem na batalha. Trema a terra, viva a morte, trema a terra, daqui ninguém herdou, daqui ninguém herdou. Quem há de tremer na guerra, quem há de tremer na guerra, sendo um homem como eu sou, sendo um homem como eu sou.